Amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos com muita satisfação nos comunicando com vocês novamente. Ontem compartilhamos sobre o livro de Atos no capítulo 21 e hoje vamos dar sequência no capítulo 22. Que é o discurso de defesa de Paulo. Basicamente, vamos tratar da conversão de Paulo e depois da sua cidadania romana. Muito importante esse capítulo. Façamos então a leitura. Irmãos e pais, dai ouvidos à minha defesa, que nesse momento apresento diante de vós. E assim que ouviram que lhes falava em aramaico, guardavam o mais atento silêncio. Então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós nesse dia. Persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os no cárcere. Como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos, visto que deles recebi cartas, requisitando a cooperação dos irmãos, e segui para Damasco com a finalidade de deter e trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem para serem severamente punidos. Entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saul, Saul, ou, na sua Bíblia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Diante disso perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Então inquiri: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me ordenou: levanta-te e segue para Damasco, onde te será comunicado tudo o que necessitas fazer. Tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros de viagem. Um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado por todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, colocando-se em pé ao meu lado, determinou: irmão Saulo, recupera a tua visão. Em seguida, ele me revelou: o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a palavra da sua própria boca, pois serás testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tem visto e ouvido. E agora, o que mais espera? Levanta-te, ser batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Vi o Senhor que me ordenava: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão teu testemunho acerca da minha pessoa. Ao que eu indaguei: mas, Senhor, todos eles sabem que eu fui o responsável pela detenção e encarceramento dos que criam em ti e os açoitava de sinagoga em sinagoga. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu lá estava pessoalmente, observando tudo, dando a minha aprovação e tomando conta das capas dos que o matavam. Contudo, o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. A multidão acompanhava o discurso de Paulo até o momento em que ele disse isso. Então todos ergueram a voz e começaram a esbravejar: tira da face da terra esse tal homem, pois ele não merece viver. Enquanto gritavam, tiravam as capas e jogavam poeira para o ar. O comandante mandou que Paulo fosse conduzido para o interior da fortaleza, ordenando imediato interrogatório, sob chicotadas, a fim de que pudessem apurar a razão de tamanha insatisfação do povo contra ele. Enquanto o amarravam para dar início aos açoites, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: a lei vos permite flagelar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Assim que ouviu isso, o centurião correu até o comandante e o preveniu: o que estás fazendo? Esse homem é cidadão romano. Então o comandante veio até Paulo e o questionou: dize-me, tu és cidadão romano? Ao que ele afirmou: sou. Replicou-lhe o comandante: eu precisei pagar uma grande soma em dinheiro para adquirir o direito de ser cidadão. Retrucou-lhe Paulo: pois é, eu, no entanto, o tenho por direito de nascimento. Diante disso, no mesmo instante, se afastaram de Paulo aqueles que o iriam interrogar por meio de açoites. O próprio comandante ficou temeroso ao saber que havia amarrado com correias a um cidadão romano. No dia seguinte, desejando compreender qual era de fato a acusação dos judeus, libertou Paulo e mandou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, convocando Paulo, apresentou-o diante deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui então dois elementos fundamentais que nós vamos compartilhar sobre a conversão de Paulo e também sobre a sua cidadania romana. Façamos, antes da conclusão, a leitura das notas. Hoje faremos a leitura das notas de rodapé da BKJA. Se Paulo tivesse falado, irmãos e irmãs, na língua hebraica tradicional, o povo não compreenderia claramente suas palavras, nem lhe daria atenção inicial, pois os judeus dessa época e região não mais falavam fluentemente a língua original de seus antepassados. Há vários séculos, o aramaico, um cognato do antigo hebraico, havia se estabelecido entre os povos palestinos. E assim você entende o versículo 2. Porque Paulo falou em aramaico, é porque a maioria dos judeus que foram para a dispersão e também os jovens já não falavam mais o hebraico, nem conheciam, nem sabiam escrever, irmãos, o hebraico antigo. E por isso Paulo falou em aramaico. Um segundo aspecto importante que está no versículo 3. Paulo havia nascido em Tarso, cidade grega dominada pelo Império Romano na época, o que o tornava oficialmente cidadão romano. Paulo era um judeu, irmãos e irmãs, mas ele tinha cidadania romana pelo local de nascimento, porque Tarso era considerada como uma cidade pertencente a Roma. Tarso ficava próxima à foz do rio Sidno e do profundo desfiladeiro chamado Portas da Cilícia. Era um grande centro cultural, uma vigorosa universidade, com uma vigorosa universidade e comercial, ponto de cruzamento de importantes estradas. Quando Paulo atingiu a idade escolar, ele foi levado para Jerusalém, para que fosse educado pelo mais reconhecido mestre do judaísmo do seu tempo, Gamaliel, neto do grande Hilel, outro rabino mestre judeu. A expressão aos pés tem a ver com o fato de que o discípulo ou o aluno aprendia sentado no chão, enquanto seu mestre o ensinava sentado sobre uma espécie de travesseiro ou um pequeno banco de madeira recoberto com peles de cabras, o que colocava o professor num plano mais elevado e comunicava a ideia de respeito mútuo. Paulo sutilmente explica ao povo que ele também agiu erradamente por ignorar a verdade, conforme João capítulo 8, versículo 32, capítulo 14, verso 6. Então, aqui no versículo 3, você pode entender que Paulo não era um cidadão somente romano, mas ele foi um judeu educado em Jerusalém pelo principal mestre dos judeus na época, que era Gamaliel, neto de um outro grande mestre judeu chamado Hilel. Portanto, conhecia profundamente a lei, os profetas e toda a teologia judaica. Ele falava isso, irmãos, porque ele estava sendo acusado de estar traindo os judeus, de estar falando, profanando a lei, de estar falando coisas que iam contrariamente àquilo que ele mesmo foi ensinado e que ele cria, e que jamais deixou de crer. Jamais deixou de crer, porque ele foi formado rigorosamente. E formado pelo melhor dos mestres da época e treinado como um judeu ao ponto de depois poder ser mestre. Então ele disse isso como um elemento de defesa. É muito importante você entender que Paulo era um conhecedor profundo da teologia judaica. Ele não falava nada sem um grande embasamento. Nós temos o exemplo de pescadores, nós temos o exemplo de pessoas pobres que seguiram a Jesus, mas Paulo é um dos que foi escolhido pelo Senhor, mas que era profundamente letrado e não se enrolava, não tinha dificuldade, não se atrapalhava no campo do conhecimento e da teologia. Prosseguindo, uma terceira nota, a experiência de ter visto Jesus Cristo ressurreto marcou decisivamente a vida e a base teológica de Paulo, como nos mostra no 26, 16 e em 1 Coríntios 9, 1. Irmãos e irmãs, eu quero deixar uma palavra clara aqui para você, uma palavra direta e simples até. Ninguém pode, de fato, falar de Jesus, viver a vida de Jesus, buscar a santidade, experimentar o novo nascimento, experimentar a santificação, o batismo no Espírito Santo, sem que tenha uma experiência com Jesus Cristo. E Paulo teve essa experiência. O antigo Saulo, depois chamado Paulo, teve uma experiência com Jesus Cristo ressurreto, e isso marcou decisivamente a sua vida e a sua base teológica. Então é muito importante que nós sejamos conhecedores do Senhor. Para testemunhar de Jesus, é preciso ter conhecimento de Jesus, ter uma experiência viva com ele. E Paulo teve essa experiência viva com ele. Uma das coisas que mais preocupa a liderança cristã no mundo hoje, tenho certeza que não é só no Brasil, mas é no mundo, é a forma como as pessoas têm ingressado no cristianismo sem uma verdadeira experiência com Jesus. E sem essa experiência com Jesus, eles se tornam pessoas participantes de igrejas, mas sem a vida de Deus dentro de si, sem a experiência de Jesus, sem a experiência de ser uma nova pessoa e sem a possibilidade de testemunhar uma nova pessoa. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que me ouve, você precisa ter uma experiência como Paulo teve. Paulo teve uma experiência maravilhosa, uma luz do céu veio sobre ele e ele teve essa experiência, ouviu a voz do Senhor. Você precisa dessa experiência. Você precisa dessa experiência. Você precisa ter uma experiência com Jesus, ouvir a sua voz, deixar a luz do céu entrar no seu coração. E isso pode acontecer de várias maneiras. Se você olhar a vida dos homens de Deus na Bíblia, das mulheres de Deus, isso aconteceu de formas diferentes. Todavia, a experiência com Jesus é aquilo que muda a vida de alguém. É isso que muda a vida de alguém. A experiência pessoal com Jesus e tornar-se, de fato, um seguidor de Jesus. Tá bem? Então é isso que está sendo destacado, como uma terceira nota para você entender. Muito, muito, muito importante o que nós estamos compartilhando, porque sem essa experiência, você será apenas um frequentador da igreja. No versículo 15, de onde surge essa nota, pois serás testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tem visto e ouvido. Ora, se você não viu sinal nenhum no seu coração, na sua mente, no seu ser, se você não ouviu nada, não teve uma experiência real com Deus, de ver, ouvir, falar com Deus, então você não conseguirá dar o testemunho. Por isso, nós gastamos tanto tempo, tantas programações, como eu sempre digo, e capacitação para pessoas evangelizarem, testemunharem, mas elas não conseguem testemunhar, além de dizer, olha, vá à minha igreja hoje à noite e tal, elas só conseguem dizer isso, porque elas não têm uma experiência real com Jesus. É necessário passar por essa experiência, para que depois de ter passado por ela, depois de ter ouvido a voz do Senhor, visto a presença, a glória do Senhor, de alguma maneira, ouvido a palavra do Senhor, que é o que eu chamei de voz agora, tendo uma experiência que modificou o seu coração, que transformou a sua vida, o seu modo de ser e de agir e de pensar, é que você, depois de passar por isso, poderá então testemunhar acerca do que você viu. Uma testemunha só pode dar testemunho num tribunal, quando é chamada, ou no momento de inquérito, jurídico, ela só pode testemunhar acerca do que ela viu. Até numa questão de trânsito, quando há uma batida e as pessoas procuram, né, levar uma testemunha para comprovar que A bateu em B e o responsável pela batida foi A e não foi B, a pessoa precisa ter visto isso. E só quando nós temos essa experiência com Deus é que nós podemos dar testemunho dele. A quarta nota diz respeito ao versículo seguinte: E agora, o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Esse é o próximo passo. Você precisa ter uma experiência com Deus. E depois de ter a experiência com Deus, você vai dar o próximo passo, vai levantar, vai ser batizado, vai lavar os seus pecados e a partir daí invocar o nome do Senhor. A nota diz assim: o batismo é sempre o sinal externo do milagre da graça de Deus, operado no interior de cada pessoa humana. Veja, o que Deus opera é no interior do nosso ser. O batismo é um sinal externo, é um sinal perante a comunidade, é um sinal visível, ou se não perante a comunidade, como Filipe e Eunuco, perante uma testemunha. Mas o que acontece é dentro do nosso coração, é dentro da nossa vida, é dentro da nossa mente que acontece essa mudança. E a partir dessa mudança que você sentiu, entendeu, agora você vai poder ser uma testemunha, tá bem? O batismo é um sinal externo. Quase todas as pessoas que têm um encontro real com Jesus são batizadas, mas algumas não têm tempo, são salvas. Eu já fui responsável por levar o evangelho a pessoas que estavam acamadas no hospital. Uma outra experiência que já contei numa outra oportunidade, talvez você não tenha ouvido. Já fui levar o evangelho para um irmão, um homem que estava na UTI, mas ainda lúcido, cheio de máquinas e essas coisas ligadas, mas ele entendia claramente o que estava acontecendo. E quando eu fui conversando com ele baixinho, porque os médicos mandaram, tive que pôr toda uma roupa especial, um avental, na verdade, especial, uma máscara. E eu disse a ele, né, se ele queria entregar a vida dele a Jesus, e ele sinalizou positivamente. Depois eu perguntei se ele estava entendendo, e ele disse que estava entendendo. E se ele aceitava Jesus como Senhor da sua vida, e ele acenou de novo dizendo que aceitava Jesus como Senhor da sua vida. Eu já tinha visitado esse homem anteriormente. Isso aconteceu na cidade de São José dos Campos, e o nome desse homem, e eu tenho testemunha disso, através do seu filho, o seu Nicola. Estava comigo Silvinho, filho dele, e ele foi testemunha de tudo isso. E ele então pôde aceitar a Jesus naquele momento. Aceitou a Jesus, entendendo claramente o plano de salvação que eu apresentei ali rapidamente. declarou que queria aceitar a Jesus, só que, obviamente, não teve tempo de ser batizado. Ele faleceu logo a seguir e não teve tempo de ser batizado. Então, não é o batismo o requisito para a salvação. Não. Alguns creem e não tem como, não tem tempo de serem batizados e serão salvos. Agora, mas tem um versículo que diz, pastor, quem crer e for batizado. Sim, isso é para a regra. Para todo aquele que crê e é batizado, e tem chance de ser batizado, isso é um sinal exterior de que ele creu. Mas o que importa é o sinal interior. O que importa é a decisão. O que importa é aceitar Jesus. O ladrão na cruz não teve tempo de descer da cruz. Quando Jesus falou para ele que ele está com Jesus no mesmo dia no paraíso, ele não teve tempo de descer. Jesus não desceu da cruz com ele e falou: Ó, eu vou batizar esse rapaz, depois eu volto aqui e vocês me crucificam de novo. Não. Ele aceitou e recebeu o prêmio da salvação. Agora, isso é a exceção. O que nós esperamos é que a regra se cumpra. É que a regra aconteça, ou seja, que as pessoas sejam batizadas, tá bem? Embora a realidade da conversão esteja estreitamente ligada à ação simbólica, o ritual externo do batismo, isoladamente, não tem o batismo o poder de produzir a graça interior. E, portanto, a salvação eterna. É fundamental você entender isso. Por isso, muito cuidado na hora também de batizar. Não estou falando isso para nos tornarmos empecilho. Eu já falei muitas vezes que nós, por uma série de razões, por cuidado, por zelo, às vezes acabamos impedindo alguém de experimentar a sua salvação e confirmar com o sinal exterior. Só que esse sinal exterior só tem validade se a pessoa interiormente decidiu aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Então, o sinal, o símbolo do batismo, está estreitamente ligado à salvação. É uma ação simbólica, um ritual externo, mas isoladamente não tem poder de salvar, não tem poder de produzir a graça interior e, portanto, a salvação eterna. Aí o alerta: muitos se emocionam na hora do batismo, muitos se emocionam na hora da profissão de fé e querem também fazer isso. Às vezes os pais também querem muito que o seu filho faça a sua profissão de fé ou o batismo logo cedo, com 11, 10, 11, 12 anos, mas a pessoa ainda não teve uma experiência com Deus. Eu não estou definindo idade aqui, porque há pessoas que se convertem até mais cedo. E há pessoas que se convertem lá no final da vida, como o seu Nicola, como eu disse para você agora. E ele será meu irmão e morará conosco no paraíso, nosso irmão e morará conosco no paraíso, depois da ressurreição dos mortos. Mas ele não teve tempo do batismo. Então, vamos repetir? O batismo é importante, é um sinal, um símbolo externo de uma operação, de uma ação de Deus interna. Portanto, o que precisa acontecer primeiro é a experiência com Deus internamente. E, para confirmar isso que aconteceu, nós fazemos o sinal externo, que é o batismo. E já aproveito para dizer novamente que a discussão acerca de como deve ser, se tem que ser em água corrente, se pode ser em água parada, se pode ser em represa, se pode ser numa piscina. Essas discussões são efêmeras. Irmãos, isso não significa nada. O que significa, de fato, é a experiência com Deus. Essa operação de Deus pode ser confirmada pelo derramamento de água na cabeça da pessoa. Pode ser feita pela aspersão, onde você não faz nem o derramamento. Você só pega a água e põe sobre a cabeça da pessoa. É o caso no hospital, por exemplo. É o máximo que você pode fazer se os médicos ainda permitirem. Às vezes nem vão permitir e às vezes nem é conveniente, dependendo da situação, dependendo de como tiver a aparelhagem. O que importa é a salvação, é a graça de Deus que o conduziu à regeneração e à salvação. A graça regeneradora, a graça salvadora. E isso é o que importa. Agora, o batismo é um sinal exterior, externo. Portanto, pode ser feito por aspersão, com água sobre a cabeça, pode ser feito por derramamento, com uma vasilha, que às vezes a igreja tem mesmo própria para isso, pode ser feito por imersão, que é o mais comum. E aí, entre os que fazem por imersão, surge a pergunta: obrigatoriamente tem que ser em água corrente, porque a Bíblia fala de água viva? Não, irmãos. Não precisa ser em água corrente. Pode ser em água corrente, pode ser na represa, pode ser no rio, como era feito no Rio Jordão, pode ser feito no mar, né? Só procurar um local adequado para que isso possa, para que esse momento tão especial possa ser realizado. Muito bem, vamos adiante. A nota número 5 é muito importante também, e ela vai apontar o seguinte, acerca do versículo 21. Contudo, o Senhor me ordenou, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Depois de toda a experiência, depois de ir para a casa de Ananias, depois de ser acolhido, depois de fato de confirmar a sua conversão em Jesus, o Senhor falou com ele que ele seria uma testemunha. E ele se levantou, foi batizado, confessando seus pecados, invocando o nome do Senhor, e voltou para Jerusalém. Quando ele voltou para Jerusalém, ele sabia que ia enfrentar a indagação, a pergunta de muitas pessoas, porque Paulo tinha sido um perseguidor do Evangelho. Antes, quando ele se chamava Saulo, ele era perseguidor. Ele mesmo se declara assim. Ele esteve presente na morte de Estevão. E muitos, então, da fé, tinham medo dele. Muitos cristãos tinham medo dele. E outros que não eram cristãos, diziam: esse homem que matava agora está falando em nome, desse Jesus. Então, isso gerava essa indagação coletiva. Mas, na verdade, ele se converteu, foi batizado, e depois do seu batismo, Deus falou com ele. Deus falou com ele. Apressa-te, sai logo de Jerusalém, versículo 18, porquanto não receberão o teu testemunho acerca da minha pessoa. Ele sabia que ia ter que sair logo dali. E ele perguntou ao Senhor: eu fui responsável pelo encarceramento dos que acreditavam em ti, de sinagoga em sinagoga. Participei da morte de Estevão, segurei a capa das pessoas que estavam matando a Estevão. Eu fui coparticipante, mas o Senhor o separou para ser um apóstolo aos gentios. E por isso, no versículo 21, a nota número 5: contudo, o Senhor me ordenou, vai, porque eu te enviei para longe aos gentios. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus faz a obra, oh, aleluia, ricalabachara manastu, elabalassuri andalabachai, aleluia. Quando Deus faz a obra, ele separa, amados irmãos. E Deus separou Paulo para ser um grande instrumento e ele foi o apóstolo aos gentios. Assim diz o Senhor está levantando nesta hora muita gente, muitos homens que foram duros de coração, mulheres duras de coração. Ele está levantando, ele vai aparecer como uma luz para você, ele vai mudar a sua vida. Ele está me dizendo agora no meu interior, assim diz o Senhor, eu te levanto. Primeiro eu te jogo ao chão para que você saiba que eu sou o Senhor. Depois eu vou confirmar minha salvação dentro do teu coração. E muitos perguntarão, olha quem vem lá, é aquele, é aquela que fazia isso ou fazia aquilo, mas você foi separado por mim e será um instrumento para pregar a muitas pessoas. E pode escrever isso, meu irmão, porque você está sendo separado agora para pregar a muitos, muitos, muitos e a lugares distantes de onde você nasceu. Distantes de Tarso estava Paulo, distantes de Jerusalém, onde era a casa dos judeus, ele foi separado, na verdade, para pregar aos gentios, Paulo, e você está sendo separado para pregar a muitas pessoas longe de sua casa. Longe de sua casa. Você estava perguntando isso nos últimos dias, não é, irmão, irmã? Aqueles que estavam perguntando e que estão ouvindo agora, estavam perguntando, eu fui separado para pregar o evangelho, não aqui na minha cidade, mas em outro lugar. Então o Senhor está dizendo, eu te levantei para pregar longe da tua casa. Então somente obedeça, levanta-te, levanta-te, levanta-te, ser batizado. Se já foi batizado, peça perdão pelos seus pecados, invoque o meu nome. Entre em êxtase por causa da unção do Espírito Santo. E mesmo que as pessoas zombem de você pelo seu passado, não se importe. Não se importe, porque eu te levantei e eu te enviarei para pregar a muitos lugares, mas fundamentalmente você vai pregar em muitos lugares que você nem imaginava. Nem imaginava. Para pessoas que você nunca conheceu, vai pregar como Paulo foi pregar para os gentios, você vai pregar longe da sua casa. Aleluia. Aqui me lembro, não posso deixar de lembrar, de todas as fotos que recebi hoje da pastora Renilda, que está lá na Amazônia. Muito obrigado, pastora, por ter enviado esse testemunho, sua palavra que me edificou, seu testemunho que tem de trabalho que tem sido feito com indígenas, com ribeirinhos, com muitas pessoas que a pastora nem conhecia, mas Deus está levantando a irmã para trabalhar em Iranduba, em outros lugares, porque foi vaso escolhido, separado, para ganhar almas em lugares distantes, longínquos. Glória a Deus. Muito bem. Então, foi dessa forma que Paulo se tornou um apóstolo, diz a nota da BKJA. Uma vez que a expressão original em grego, apostoleo, significa enviar, ou apostoloi, tá bem? Apóstolo significa enviar. Apostoloi significa enviado. O próprio Senhor enviou para comunicar sua graça ao mundo. Aqui a BKJA fala só do verbo, né? Apóstolo significa enviar, o verbo enviar. Mas apostoloi já fala de do enviado, tá bem? Da declinação, eu fui enviado. Eu sou enviado por Deus. Muito bem. Apóstolo significa enviar, apostoloi é enviado, o próprio Senhor enviou para comunicar sua graça ao mundo. Entretanto, os judeus não podiam aceitar outras raças e povos não aceitavam. Não podiam aceitar que outras raças e povos tivessem acesso ao reino de Deus. Para muitos deles, o reino era exclusividade deles. Para muitos, ainda hoje, é exclusividade deles. Mas um dia chegará onde eles vão entender que essa graça prometida a Abraão, na verdade, é uma bênção que foi estendida para todas as nações da terra. Aleluia! Isso já tem acontecido e vai continuar acontecendo. Eles não conseguiam conceber que outros povos e raças participassem do reino de Deus, sem grandes sacrifícios e demonstrações externas de fé, por exemplo, a circuncisão, a obediência absoluta à lei, as suas derivações rabínicas. O que é isso, derivação rabínica? É que das leis que estão lá no Pentateuco, depois houve uma derivação, ou seja, uma extensão. Os 10 mandamentos se tornaram em mais de 5 mil ordenanças. Eu vou dar um exemplo para você. No sábado, só era permitido percorrer uma distância semelhante, no máximo, uma distância que era semelhante ao portão de entrada de Jerusalém até o Monte das Oliveiras. É o máximo que alguém poderia andar no sábado. Então, houve toda uma série de ordenanças que foram estabelecidas a posteriori. Mas eles queriam que todos cumprissem essas ordenanças, quando na verdade Paulo só pregava a lei, só pregava a palavra, só pregava aquilo que o Senhor mandou pregar e que está na Sagrada Escritura. Muitas derivações rabínicas são coisas boas, importantes. Muitos que já estudaram vão verificar. São a forma como as coisas devem acontecer, do ponto de vista cerimonial e outras tantas. Mas muitas são exageros. E eles se apegavam aos exageros, se preocupavam com uma mosca. E esqueciam de um camelo, como disse o nosso Senhor. Bem, vamos para a sexta nota que vai ajudar você também a entender esse capítulo. A palavra grega, depois Paulo, então, eles gritavam para que o prendessem, para que o tirassem dali daquele lugar. Eles jogavam poeira para o ar como um sinal de indignação. Podia ser por quebrantamento pessoal ou por indignação. Eles jogavam a poeira para o ar e queriam, de toda maneira, acabar com Paulo. E o comandante, então, conduziu Paulo para dentro da fortaleza para fazer o interrogatório, e ele foi interrogado à base do chicote. Ele foi e recebeu chicotadas. Só que quando ele estava recebendo chicotadas, Paulo vai dizer que ele é um cidadão romano. Isso está no versículo 24 e versículo 25. Em diante você vai ver toda essa afirmação de que ele é romano. A sexta nota é a palavra grega para açoite. era mastixim, mastixim, e em latim flagellum. Mastixim e em latim flagellum, que para o português vem como flagelo, tá bem? Ele estava começando a ser flagelado e começando a ser chicoteado, começando a apanhar mais uma vez. E aí isso teve que ser interrompido porque Paulo se apresenta como cidadão romano. Os romanos costumavam açoitar e flagelar os suspeitos de crimes e acusados, escravos ou estrangeiros, a fim de arrancar-lhes a verdade. Contudo, sob a IPA, poderiam agir dessa mesma maneira contra um cidadão romano. Nós estamos no período do Império Romano, ainda que esse houvesse comprado ou ganho por mérito a sua cidadania. O açoite era uma espécie de chicote de tiras de couro com pedaços de osso. Irmãos, ouçam bem, foi assim que Jesus foi açoitado. O açoite era uma espécie de chicote de tiras de couro com pedaços de osso e metal. Pedaços de osso e metal fixados nas extremidades. Então, isso cortava e arrancava a pele daquele que estava sendo flagelado, o que aumentava em muito seu poder de dilacerar o corpo de suas vítimas. Esse foi um dos instrumentos usados na tortura do Senhor antes da crucificação, e você pode conferir isso em Mateus capítulo 27, no versículo 27 a 31, em Marcos capítulo 15, no versículo 16 a 20. Bom, irmãos e irmãs, são duas palavras que eu quero deixar com você. Primeiro, todo o aspecto da salvação. Aliás, três palavras. Paulo, antes de começar a ser um pregador, teve uma experiência com o Senhor. Ele teve uma forte experiência com o Senhor. Depois de uma luz do céu vir fortemente sobre ele e cegá-lo, e ele ouvir uma voz e ter perguntado quem era, e Jesus respondeu: sou eu, o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele teve uma experiência com Jesus. A primeira palavra é essa: você precisa ter uma experiência com Jesus. Depois o Senhor vai orientá-lo para que ele fosse procurar Ananias. Ele foi. E aqui entramos na segunda palavra. Você precisa ter uma experiência. Segundo, depois Paulo é orientado a ser batizado e se levantar e fazer a missão. Então, meu irmão, minha irmã, se você está agora, não está na UTI ou não está em numa condição que te impede totalmente de ser batizado, seja batizado como um sinal confirmador do que aconteceu no interior, da luz que te cegou para que você não enxergue mais a vida e a realidade como você enxergava antes. A luz serviu para isso. Ele cegou a Paulo para que Paulo deixasse de enxergar a vida, a realidade, do modo como ele enxergava antes. Do modo judaizante como ele enxergava antes. E aqui eu não me refiro às coisas boas do judaísmo, mas à forma legalista do judaísmo. Então ele foi cego para isso. para que depois então recebesse uma nova visão. E se você quer compreender todas as cartas de Paulo, guarde, essa é a primeira palavra, a visão. A visão de Paulo vai ser fundamental para todo o seu ministério. E essa visão toda ele ganhou quando se tornou cego e depois tornou a ver. Quando ele tornou a ver, ele torna a ver, enxerga a realidade, a vida de outra maneira, e agora ele enxerga que Jesus Cristo é o Senhor. Você precisa ficar cego em nome de Jesus nessa tarde. Você precisa ficar cego para a visão que você tem da realidade das coisas e de Deus, e precisa começar a enxergar que o único caminho para Deus é Jesus. Depois que isso acontece, vem a hora de você confirmar essa experiência interior de renovação, essa graça regeneradora. Você está sendo regenerado. Você está sendo gerado novamente. Você está sendo agora se tornando uma nova pessoa, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, a visão velha ficou para trás. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aí você vai levantar, vai ser batizado e invocar o nome do Senhor. Esse é o segundo aspecto. Se você tem condição para isso, se levante, meu irmão. Procure o seu pastor, a sua pastora, ou o líder da sua igreja, o missionário, presbítero, o diácono, que seja, e diga: eu quero ser batizado. E ele vai lhe apresentar o plano de salvação novamente, e você vai entender claramente o plano de salvação e vai confirmar a sua experiência com Deus e a sua decisão de aceitar a Jesus através do santo batismo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu dou glória a Deus porque eu sei que o Senhor está fazendo isso agora com pessoas que estão ouvindo. E vai fazer mais. E em terceiro, bom, depois de ser batizado, você vai se tornar uma testemunha. Você vai se tornar alguém que propaga o Evangelho, um propagador, um anunciador do Evangelho. E por se tornar um propagador, um anunciador do Evangelho, você vai passar por questionamentos, indagações, perseguições, como Paulo passou, está aqui nesse capítulo, e poderá até ser chicoteado, flagelado. Para quem vive como missionário em lugares onde o evangelho é perseguido, isso pode acontecer até hoje fisicamente. Mas como eu disse ontem, quem quiser pode ouvir, vai estar tudo no blog. Preste atenção. Você pode ser chicoteado e as chicotadas que nós levamos, elas não são só físicas. A chicotada física feria muito, arrancava um pedaço do teu corpo, da pele. Imagina só, osso na ponta do chicote de couro e metal. Quando aquilo cravava na pele, arrancava um pedaço da pele. É assim que você vai sofrer por causa do evangelho, meu irmão, minha irmã. Você vai sofrer. Se você quiser ser um anunciador, um propagador, uma testemunha do evangelho, isso está no pacote. O pacote inclui isso. Não acredite nesse evangelho mentiroso, esse evangelho fácil que estão dizendo, onde você só ganha benefícios e você só ganha Mercedes-Benz. E você só ganha a Ferrari. e você só ganha outras marcas aí. Estou fazendo marca de nenhuma aqui, propaganda de marca nenhuma. Estou só dizendo que não é isso só. Você realmente recebe uma vida incomparável, incomparável. Eu vou repetir o que disse ontem. Nada pode se comparar à alegria que eu estou sentindo agora. Pode ter outros cidadãos do mundo, os cristãos, que estão tão felizes como eu, mas ninguém está mais feliz do que eu. Ninguém, ninguém está mais feliz do que eu. Eu posso dizer que outros estão tão felizes quanto eu. Por quê? Porque o Evangelho causa em nós, gera em nós uma paz que o mundo não pode dar, que o mundo não conhece, um amor que transborda, uma alegria, uma satisfação que é indescritível. Só que, juntamente com isso, quando você se torna um propagador do Evangelho ou um cooperador, como disse ontem, não vou repetir hoje, através de uma oração permanente. Se você se coloca como um intercessor permanente, você também será perseguido, porque você está na equipe. Você está na equipe de transmissão do Evangelho. Se você se torna um intercessor permanente por uma obra missionária como a nossa, por exemplo, que é uma das menores, mas existem muitas outras obras. Da sua própria igreja local, da sua denominação, obras maiores, mas todas importantes. Você vai ser incompreendido, muita indagação vai surgir, muita perseguição vai surgir, até chicotada você vai levar. Esse é o terceiro aspecto que eu quero dizer. Se você se torna um contribuidor, você vai ser perseguido também. Então, você vai precisar se santificar. Mantenha a sua santificação para aguentar a perseguição. Por que que acontece? Porque o diabo fica feroz contra você. Você está ajudando a comprar Bíblia, você está ajudando a comprar inário, você está ajudando a comprar folheto, você está ajudando a plantar igrejas, você está ajudando missionários, você está abençoando pessoas. Ah, o bicho ruim não gosta, não. Então você vai passar pela luta. O mundo vai ficar zombando da gente, vai dizer, ah, quer se fazer de santinho, e vai ficar procurando os defeitos, como se nós estivéssemos dizendo que somos sem defeito. Não dizemos isso. O que nós dizemos é que os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário pela obra de Jesus, pelo sangue de Jesus. Nós não somos melhores que ninguém, nós somos só pessoas que aceitaram a Jesus. E você que me ouve, que está zombando ainda de outros, dos seus familiares, você pode ser também, experimentar o que eu estou experimentando, se você se tornar um seguidor de Jesus. Então, aquele que ora sofre perseguição, que contribui sofre perseguição, e o que participa ativamente pregando, indo lá para a Amazônia, ou aqui no. Onde eu estou, em Minas, em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, em todas as partes do mundo, você vai sofrer perseguição também. Lutas vão surgir do nada. E coisas inesperadas. Esse ano que passou, onde eu pensei que eu ia estar assim, calmo, sereno e tranquilo, no lugar que eu queria morar, já no fim da minha carreira ministerial, eu queria morar no interior e numa cidade tranquila, depois de ter nascido e crescido em São Paulo. Eu pensei que eu ia estar calmo, sereno e tranquilo. De repente surgiram questões que os irmãos nem imaginam, nem imaginam. Lutas terríveis e só podem ter vindo do inferno. Então, quem ora é perseguido, quem contribui é perseguido, quem vai fazer o trabalho que está lá na ponta, vai ser perseguido por causa disso, e essa é a terceira palavra que eu digo a você. Agora, Paulo não podia ser flagelado, e ele acabou não sendo flagelado, porque ele era um cidadão romano. Então, estava acontecendo uma injustiça, E no versículo 30, fechando, quando eles perceberam no dia seguinte, desejando compreender qual era de fato a acusação dos judeus, libertou Paulo e mandou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, convocando Paulo, apresentou-o diante deles. Irmão, você precisa saber os seus direitos também, viu? Eu citei esses três pontos: ter a experiência com Deus, ser batizado e se tornar um propagador do Evangelho. Esses são os três pontos, tá bem? Experiência com Deus, batismo e ajudar na propagação do Evangelho. Esses são os três pontos. Mas vamos acrescentar um asterisco aí? Põe um asterisco. Você precisa saber os seus direitos como cidadão do país para que as pessoas não venham proibir. Aqui, o padre da minha cidade, de Entre Folhas, tomou uma postura maravilhosa. Maravilhosa. Porque a cidade estava de novo agora, com a segunda onda, proibindo da igreja com álcool gel, com máscara, com distanciamento social. E eu sou totalmente a favor de que a gente obedeça à autoridade, ponto. Só que tem um detalhe que estava acontecendo, tanto na primeira onda como agora na segunda onda. As igrejas fecharam na primeira onda, mas os bares ficaram abertos. E eu passava com a esposa e falava: olha ali aquele bar aberto, e o pessoal bebendo cerveja. E tinha um bar, particularmente, onde ficava meia porta assim. Então, quer dizer, se chegar alguém, se chegar a polícia, fecha a porta, né? Para esconder. E se chegar alguém, atende, vende. Mas agora na segunda onda, o pessoal não está nem com essa preocupação. Eles já compram as bebidas e já bebem ali em praça pública mesmo. Ora, aí o padre disse assim: bom, se vocês fecharem todos os bares, eu fecho a igreja também. E aqui eu quero dizer aos irmãos. Isso é uma noção de direito. Ou é para todos os cidadãos, ou não é para ninguém. Se é uma regra para toda a cidade, é para toda a cidade. Pastor, qual é a sua posição? Minha posição é o que a medicina mandar. A medicina mandou, isso é uma ordem, então que se feche tudo para todos. Agora, há uma injustiça sendo feita, bares e festas e outras coisas estão sendo realizadas e nós somos proibidos de nos reunir e nós tomamos todas as precauções? Bom, então aí eu tenho noção do meu direito. Paulo tinha noção do direito dele. Eu sou a favor do que a medicina mandar e sou a favor do que a prefeitura mandar, que é a autoridade, e do que o Estado de Minas Gerais mandar, e do que a Federação no Brasil mandar, Federação do Estado Brasileiro mandar. Mas se a coisa é só para uns e não para outros, aí não pode. Aí não pode. Então, eu deixo essa palavra para você. Você precisa ter noção do seu direito, para você não ser prejudicado. Irmãos, essa era a palavra que eu tinha para hoje e que você, mais importante, claro, fique com a noção do seu direito, vamos nos preservar, vamos procurar nos manter ao máximo possível, vamos procurar evitar aglomeração na igreja. A nossa igreja não tem problema de aglomeração porque nós nascemos agora, temos 8 meses, então tem pouquinha gente. Então, por isso que eu fiquei mais indignado, porque não tem como aglomerar. É um espaço imenso e nós temos ainda 38 pessoas. Em 8 meses, graças a Deus, e agora abrimos um segundo trabalho numa segunda cidade que não tem nem isso. Está começando do zero. Mas o fiscal, no último culto, o fiscal da cidade passava em frente à igreja toda hora. Toda hora ele passava, passou 2 vezes em frente à igreja na hora do culto. Mas quando eu cheguei na praça, central da cidade de Vargem Alegre, os bares estavam abertos. É uma injustiça. E os cristãos, às vezes, são muito desconhecedores dos seus direitos também. Também porque a nossa liderança, representante na bancada evangélica, quase sempre é uma vergonha, né? Então, por isso não tem nem autoridade para ir lá e dizer, ó, ou é para todos ou não. Mas eu quero dizer a você, tirando esse asterisco fica só como um comentário, mas eu recomendo que a gente obedeça sempre, sempre, sempre o que a autoridade mandar, desde que não contraria a palavra do Senhor, e o que a ciência mandar, desde que não contraria a palavra do Senhor. Tá bem? Agora, as três palavras são: tenha uma experiência real com Jesus. Dois, se você puder, seja batizado. Até na UTI, peça para pôr um pingo d'água sobre a sua cabeça e confirme exteriormente esse sinal. Deus conhece o teu coração e está vendo. E se não foi possível, não se incomode, está salvo. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, estará salva a pessoa. Estará salva, porque ela não teve condição. Mas se você tem condição, seja batizado. E não fique nessas questões de discussão, se é no batistério da igreja, se não é, essas de quanta água tem, se é água corrente, se não é água corrente, se é água doce, se é água salgada. Não fique nisso, né? Nessas questões. Por favor, vamos melhorar a qualidade da nossa postura. E em terceiro, irmão, levanta-te e vai ser um anunciador do evangelho, porque o Senhor está te levantando para anunciar o evangelho. Aqui, no bairro onde você mora, na cidade onde você mora, ou em outro bairro, ou em outra cidade, ou em outro estado, ou em outro país. Isso está lá em Mateus, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Que Deus nos abençoe, nos edifique. Amanhã ainda não será aula de liderança. Amanhã eu vou compartilhar o capítulo 23. Vou compartilhar o capítulo 23, para que a semana que vem, se o Senhor permitir, a gente encerre Atos dos Apóstolos. E liderança, pastor? Liderança eu vou ministrar no domingo. Então não perca. Nós vamos falar sobre liderança e a capacidade de impactar. Tá bem? O impacto de uma liderança segundo o coração de Deus. Não perca. Tá bom? Você vai ouvir a mensagem no WhatsApp. E depois vai participar do seu culto na sua denominação, na sua igreja local. Ó, que bênção! Maravilha, vai ser alimentado duas vezes ou mais. É isso que interessa. Tá bom? Se alimentar muito, se fortalecer muito, ter uma experiência com Deus, ser batizado e depois se tornar um discípulo maduro e propagador do Evangelho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.